Estamos chegando com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, ao vivo para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Chegamos finalmente na sexta-feira, fim de tarde. Que beleza! Estamos com o Pretinho Básico até as 19 horas com o Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Milera Moda está nas ruas. Agora sim, Marcos, puxa aí, Marcos, puxa aí. E aí, Maurício Amaral? Eu tô bem. Beleza, é nóis. Marcos Piangers. Tô ótimo. Cagezinho, larga o iPhone, Cagê. Larga agora, aí, larga o telefone. Larga, Cagê. Larga isso. Larga o telefone agora. Larga isso. Obrigado. Larga o telefone, Cagê. Larga o telefone, Cagê. Larga o telefone, Cagê. Cagê, pode largar o telefone, Cagê? Cagê, larga! Tu não largou o telefone, Cagê. Larga o telefone, Cagê. Marcos, larga o telefone, Marcos. Eu tô mantendo a internet funcionando. Cara, vocês são muito chatos com esse telefone na mão durante o programa. Na boa, é falta de respeito. Eu fico atualizando a Wikipedia. É falta de respeito. Vocês estão fazendo esse programa. Atualizando o blog do Pretinho. É mentira de vocês dois. Não é, não. Fala, Geizô. Como é que é, meu? Beleza, Geizinho. Oh, já temos as férias do Porã. Já estamos vivendo as férias do Porã. Infelizmente. Que pena. O Porã faz uma falta no programa. Faz, né? Esvazia o programa sem o Porã. Ninguém cai, né? Olha só, nesse momento o Porã estaria falando. É. Ninguém cai. Ó. Olha isso! Ah, esse Porã. Vamos instituir o momento. Nesse momento o Porã falou. De novo, ó. Atenção, pessoal. Eu juro que eu ouvi o pau. Se queimando. Ó, o Porã tá ali falando de novo agora. Ó. Viu como o Porã preenche os espaços do programa, cara? Agora é um silêncio causado pelo que o Porã falaria. Ó. Vai! Não te queima, Porã. Pobre Thaís. Bom, tá bem, Porãzinho. Boas férias e a estrela móvel do Pretinho Básico das 18 horas de sexta-feira é o homem da zero hora dos livros, das mulheres e dos shops cremosos. E aí, Davizinho? É bom sexta-feira, né? Chopes cremosos esperando. Tinha que dar parabéns pro Davi, porque mesmo, hoje era dia do... Cronista esportivo. Foi ontem. Ah, tá. Ouvi dizer que foi ontem. Hoje? Ouvi dizer que nós erramos e foi ontem. Um dia desse, né, cara? O mundo errou, mas o Pretinho Básico não errou. Boa. Eu imaginei. Bem, eu imaginei. Pretinho Básico não erra. Não. Nem mente. Nem mente. Estamos até as 19 horas aqui com o Pretinho Básico. Meu nome é Alexandre Fetter e vamos juntos aqui com os destaques do Clique RBS. Um homem vai registrar furto e acaba preso suspeito de assalto em Lajeado. Comentário do Porã. Ó. Muito boa, Porã. Eliazar Natanael, de 25 anos. Que azar, hein? Com um nome desses, né, cara? Pô. Pretendia registrar uma ocorrência do furto de seu carro, mas foi reconhecido pelo proprietário de um estabelecimento assaltado horas antes. Exatamente. Os assaltantes, segundo a polícia, teriam usado o mesmo carro. Dois homens armados invadiram um estúdio de tatuagem e fugiram com uma corrente de ouro. Exatamente. A tentativa de registro do furto foi uma medida frustrada para tentar se livrar da prisão. Está de malandro, né? Não, me roubaram meu carro, não é? Tirança! É burro, ladrão burro, cara. Além de ladrão, é burro. Ladrão tem que ser inteligente, claro, né, cara? A gente gosta de ladrão inteligente. Ladrão inteligente, tudo bem. Se o cara entra na tua casa... 11 homens e um segredo. Né? Glamour, o glamour que é inteligente ladrão, né? E não machuca a sua vítima, né? Esse ladrão a gente gosta. Gente, não, depende da vítima também, porque tem uns argentinos aí que dá pra machucar. Não, não faz assim. Ali no verão, ali de Floripa, rola uns argentinos assaltados lá. Que eu só não entendi uma coisa nessa notícia aí. Nunca mais voltar. O cara roubou uma loja de tatuagens, é isso? Com um carro. Aí ele se arrependeu, é isso? Não, é que teve a perseguição policial lá atrás do carro, entendeu? Ele abandonou o carro e falou na delegacia, olha, meu carro foi roubado. Só que na hora que ele foi lá dar esse migué do carro, tava o cara da tatuagem lá. Cidade pequena, Lajeado, entendeu? Deve ter sido na mesma delegacia ali, pá. E ele pensou em reaver o carro dele. A estratégia do cara foi boa, né? O pensamento dele foi bom. Se desse certo, ia ser perfeito. É, verdade, porque eu disse, pô, os caras roubaram meu carro. Sim, foi com esse carro que os caras fizeram o roubo. Vamos devolver o carro. Vamos devolver o cara. É, mas o crime não compensa. Assim como o meu cheque, né? De repente tem muitos registros de carro que estão sendo feitos pelos ladrões. Carro roubado. Fica a dica, né, Davi, não tinha pensado nisso. A informação, hein? Tem uma frase do de Allen que é: o crime não compensa, mas compensa mais que trabalhar no McDonald's. É uma frase do Woody Allen. É Defesa culpa. Civil de Joinville está em alerta depois das chuvas. Previsão é de temporais para esta sexta-feira, com chances de novos alagamentos. Ontem os alagamentos, eu tô lendo como tá aqui, tá? Ontem os alagamentos já atingiram 10 bairros de Joinville. É pra chamar atenção. Os alagamentos. Semana será de tempo instável em Santa Catarina. Já para o Rio Grande do Sul, o quadro é outro. Estiagem brava aqui, né? Seco até mais ou menos metade da semana que vem. Sabe como troca uma lâmpada em Joinville? Entra no bote, espera encher. Ah, para, não faz assim. Troca a lâmpada, depois espera baixar. Chuville, né? O apelido da cidade é Chuville. Chuville. Esse alagamento me lembra, eu já contei de um título, naquela época a gente tinha que fazer título cheio, e a gente batia a máquina, né? Calma, então, o Porã estaria te interrompendo agora. tinha que ser o mesmo número de toques. Né? Por exemplo, aqui tem, digamos... Toques são na zero hora aqui, duas linhas de 18 toques, tá? 18 letras. É. Porque era a máquina mesmo. Porque o Armando Nogueira era o mestre nesse negócio. Eu tinha que fazer um título com três, era sobre um alagamento, três linhas, que é difícil, de 6 toques. Três linhas de 6 toques. Aí eu botei: chuvas causam cheias. Gol do Brasil, né, cara? Golaço! Me lembrei de um que os caras fizeram na. Acho que foi na última hora, que era sobre uma reunião da ONU e tal, que o Juscelino Kubitschek tinha rechaçado um troço da ONU e tal, não sei o que tem. Era 3 linhas de 3 toques. E ele botou JK, 2 pontos. ONU, não. Bah! Que demais! Demais. E daí nasceu o Twitter. Né? Muito tempo depois. Quebra-cabeça. Oposição colorada pode entrar com recurso para embargar contrato com Andrade Gutierrez. Meu Deus. Exatamente. Conselheiros não concordam com cláusulas da minuta da parceria para a reforma do Beira-Rio. Caso o acordo não seja homologado, obrigaria uma nova discussão ou até mesmo um rompimento com a construtora. Ai, ai, ai. Ibsen Pinheiro é uma das lideranças que se posiciona contra a parceria. A insatisfação estaria relacionada a questões financeiras do contrato e a perda de soberania do Inter sobre o seu patrimônio. O Cagê, que é conselheiro do Grêmio. Não. Assim, eu sou complicado. Eu sou conselheiro do Grêmio. Eu ia perguntar pro conselheiro do Inter, que está aqui, Alexandre Fetter. Qual é a tua posição sobre esse assunto? Eu não tenho posição sobre esse assunto. Tá, mas tu vai votar como? Porque eu não vou votar. Cansa muito, não, né? Não vou votar. Cara, a Copa do Mundo passa por isso. Passa por isso. Entendeu? É impressionante. Só que antes, cara, interesses pessoais passam por isso. Ah, não. Sem dúvida. Oh, claro. Como acabou tudo nesse país. Respondi a tua pergunta? Não, e antes interesses colorados também passam por isso. Hã? Antes interesses colorados. Antes mesmo de interesses colorados, interesses pessoais passam por isso. Pessoais, colorados e estaduais. Pronto. Exato, é isso. Davi, mas o que é que tu queria saber, Piangers? Não, é porque me parece. Eu tenho uma frase, desculpa. Desculpa interromper agora. Tu já continua, tá? Obrigado. Tem uma frase do KG, uma frase do KG, logo que mudou o Conselho do Internacional ali há 2 anos, mais ou menos. Foi um pouquinho antes do Grêmio. Isso. Né? O KG falou o seguinte: depois que tu entrar pro conselho de um clube e passar a viver as entranhas desse clube, tu vai perder aquele futebol, tu vai perder aquela... prazer no futebol. Tu vai ver futebol com outro estômago, foi a frase do KG, né? Tu vai ter que ter estômago pra conviver com futebol. E é isso aí, que aconteceu contigo. É isso aí mesmo. O Porã estaria falando agora, só um minuto. E aí mas agora eu quero te ouvir. Fala. Aí eu digo isso porque eu me lembro que teve muita discussão em torno da Arena também. Teve muita discussão. Muito. Mas a Arena aconteceu de uma forma mais fluida do que esse caso Andrade Gutierrez Inter. Mas sabe por quê? Porque não tinha prazo, não tinha pressão. Ah, as coisas aconteceram naturalmente, o contrato ficou lá. E o planejamento sem prazo foi anterior à Copa do Mundo, porque não tinha vínculo com a Copa do Mundo. Os prazos eram internos. Nem se falava em Copa do Mundo, né? São questões diferentes. O problema do Inter com o André de Gutierrez é a pressão de tempo. Do Brasil prazo. Inteiro. Ah, do prazo. O mundo inteiro, sabe? Porto Alegre é uma cidade pressionando pra Copa do Mundo vem pra cá. Caramba. Agora o Inter não pode comprometer um patrimônio por causa de uma pressão de uma cidade. Nesse caso, tá certo, o Ibsen. Ok, não pode comprometer o patrimônio, não pode perder parte do seu patrimônio, mas por outro lado, pô, tem que fazer logo o troço, né, cara? É. Vamos se empenhar, entendeu? Vamos se empenhar. Sem rivalidade, Grenal, tá? A Arena tá com 40% das obras prontas. Por que a FIFA não pode passar pra lá? Mas provavelmente vai passar. Cara, eu acho que... Segunda-feira à noite a gente teve a visita do Darley, faz parte do... Calma aí que o Porã estaria nos interrompendo os dois ao mesmo tempo agora. E aí o Darley, segunda-feira à noite, disse que, de fato, há a possibilidade de ir pra Arena do Grêmio. Cara, hoje, o comprometimento da gestão ali, do grupo que tá inspecionando, preocupado pra Copa do Mundo, é fechar com o Andrade Gutierrez e fazer o Beira-Rio viável na Copa do Mundo 2014. Hoje, o grupo de deputados tá comprometido com isso. Mas se não fechar com o Andrade Gutierrez, talvez até saia de Copa. Só que há 6 meses atrás, tava todo mundo apavorado com o Beira-Rio. Passou 6 meses, a gente continua apavorado. Daqui a 6 meses, a gente vai continuar apavorado com o Beira-Rio. Tem uma palavra só, tem uma palavra que atrapalha tudo isso. Uma única palavrinha que atrapalha tudo isso. A vaidade. Vaidade. Política e futebol é vaidade. Como dizia o Eclesiastes, tudo é vaidade debaixo do sol. Tudo é vaidade debaixo do sol. Cara, esse Eclesiastes aí era foda. Jogava uma bola, né, cara? Número 10 ali, canhotinho de pé esquerdo. Bom jogador. Por isso, KG, que eu me sinto muito à vontade em te responder. Eu poderia te responder, não, eu vou ver o que a base, né? O que eu vou ser indicado a fazer nesse caso. Não, mas eu me sinto à vontade de dizer que eu não vou fazer. Anular teu voto. Operação já retirou mais de 10 toneladas de lixo do rio Passo Fundo. Meu Deus! Diante do volume e quantidade de resíduos, pode ser maior do que as 20 toneladas previstas. A meta é concluir o trabalho até o fim da tarde de amanhã. E vão parar de jogar depois, né? Não adianta a prefeitura limpar e depois lá usar o ananá e jogar lixo. Não, o ananá nunca vai deixar de jogar lixo no rio, nunca vai deixar de jogar lixo na rua. Vamos jogar os ananá no rio. Nunca, o ananá nunca vai deixar. A ocupação na rede hoteleira de Santa Catarina deve crescer 15% neste ano. Florianópolis deve ter uma média de ocupação em torno de 70%. Os principais destinos depois da capital, como Balneário Camboriú e Bombinhas, a rede hoteleira vai chegar em 100%. Vai bater o 100%, não vai ter leito, não vai ter quarto de hotel, não vai ter nada em Camboriú e em Bombinhas. Vai bombar o verão lá. Tem muitas gaúchas querendo ir pra lá, pra Balneário Camboriú, e não vão ter lugar pra dormir. Então, quem sabe, não. Vai dormir na mesma cama dos caras, meu. O Castelhano tem uma casa lá que vai estar recebendo. Com um rádio relógio pra todo mundo acordar. Ah, legal. Eu durante 10 anos, eu, o Degô, o professor Juninho. Teus amigos de verdade, não nós, teus colegas, teus amigos. Você sabe que vocês não quiseram ir junto, né, cara? Agora, se vocês toparem alugar uma casa lá na Praia Brava, como nós alugávamos, e fazer um revezamento. Tu é parceiro? De turmas, é. Óbvio. A única diferença é que naquela época tu era solteiro e hoje nenhum de nós ou é. Sim, mas aí a gente pode. Inclusive tu. É uma coisa que a gente pode ser a qualquer momento. A gente pode chegar pra. Depende de nós. Depende de nós. Acabar com nós, casamento. A gente pode chegar para as cônjuges, as ilustríssimas. Neste verão, nós vamos, cada um de nós, te dar 15 dias de férias. Só que? Uhum. Sozinhos, né? Não, e mais sozinho. Do que isso. Sozinho. É mais legal, do que isso. E o tapão na sequência. Nós estamos te dando. Tem um filme que rola isso. 15 dias de férias. Nós estamos te dando, além dos 15 dias de férias, R$1.000. Opa! Em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Em títulos do Tesouro Nacional. Elas podem ir pra onde elas quiserem e nós vamos pra Praia Brava. Em mercadorias do baú! Da felicidade! Eu topo, mas tem um filme que mostra essa cena, essa possibilidade, chama Hall Pass. E aí os caras entram nessa. Não, nós somos amigos, nós vamos tirar 15 dias de solteirice. Sair pra balada, pegar geral, vamos. Primeiro dia não pega ninguém. O cara perde a embocadura. Chega lá no quinto dia, eles estão em casa na internet, vendo filme no Pornhub. Estão no Skype com a mulher. Louco pra mulher voltar. É o que provavelmente que aconteceria conosco. A gente ia jogar futebol, fazer churrasco, jogar carta. Nenhuma coisa no jogo. Fumar com o Paulinho. Há quanto tempo nós não somos mais solteiros? Eu tô que nem um cachaça. Uma vida. Eu tô pra vida de solteiro como um cachaça está pro futebol, o Fabiano Cachaça. Eu casei com a RBS. É, isso aí. Então, uma casa... Não sabemos mais remar sozinho. Então, aquela casa ficava lá com um núcleo duro, né? Sim, sempre. Sempre duro. Sempre duro. Aí, de repente, vinha 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 12 pessoas, se instalavam lá por alguns dias. Ia trocando as turmas. Beleza. Big Brother do Pretinho. Esse sabe fazer, viu, Andrade Gutierrez? E a última turma que chegaria seria a turma de nossas mulheres. Uma turma. Ao que o porteiro diria. Puta merda. A pior turma de todas tá chegando agora. Chinareto feio, é? Isso é uma piada, óbvio. Não, aqui tem uma coisa que aconteceu realmente, ó. Olha aqui, não aconteceu lá no sul de Santa Catarina. No sul de Santa Catarina. Aqui, Rio Grande do Sul é o sul de Santa Catarina. No sul de Santa Catarina, que o pessoal ia pescar sempre. Sim. E eu aproveitava aquelas pescarias pra levar, né, meninas. Amigas. Né, amigas. E aconteceu isso, que o balseiro tava... Okay. Quando as mulheres insistiram em ir, eles finalmente levaram os meninos. Pô, vocês arranjaram umas vagabundas. Imagina, meu. Oh, nada fácil, cara. 6:19, KG, tá na tua hora de brilhar muito aqui no Pretinho. Pratos do dia! Pratos do dia! No Pretinho Básico com KG! Uma coisa que aconteceu com esse galo. O galo começa segunda-feira a todo, né, cara? Sexta-feira tá dando uma agonia. Ô, KG, não fala ao mesmo tempo que o Porã. Ah, desculpa, Porã. Ah, boa, Porã. 9:07, Ronaldinho Gaúcho curte folga em Salvador. Desde que não seja minha folga. Pois é, ó. Era ele, Brito, era ele. Olha, acho que era, hein, ó. Ele joga enfiado mais pela direita ou pela esquerda, o Ronaldinho? Joga pela direita, olha, mas tem um meio campo bom, o Ronaldinho, hein? Cabeça erguida, sempre de cabeça erguida. Mas às vezes espirra um pouco. O Ronaldinho não mata os quero-quero, o Ronaldinho mata bem TV. É. 10:08, Marcelo D2 circula com carrão em bairro Carioca. Tava doidaço, não saiu da rótula. Tava doidaço, ficou circulando. Mas tá com os bancos tudo queimado, esse carro. 12:09, Daniele Suzuki, é isso? Não conhece a Daniele. É japa maravilhosa. Passeia de mãos dadas com o marido. Opa. Tem marido? Casadas. Porã. Sim, ela é casada, eu acho que com um surfista profissional, não sei o nome dele. Mas não importa, é bonito. Não, é um baita surfista menina, profissional menina bacana, é vagabundo. Tá grávida, eu acho. Que isso, cara? Não existe surfista trabalhador. Alô, família Padarates. Qual é o Como pro... não? É a família Padarates, cara. Teus conterrâneos. Passo o dia lá na praia, cara. Pegando onda, dando banda. O trabalho dos caras, velho. De tarde, ficam lá de bobeira. Aí de noite, ficam lá de bobeira. Daí de manhã, não deu onda. Bobeira. Aí meio-dia, vamos fazer o segundo cheque do dia. Olha, não deu onda. Bobeira. Cara, já viu coisa mais vagabundo que campeonato de surf? Coisa de vagabundo. Sabe o que rola? Lamentável. Eu vou te dizer um negócio, tá? Copa do Mundo começa dia 15 de junho, termina dia 15 de julho. Certo. Tá? Se tiver muito calor, 15 de junho, 15 de julho. Se chover, 15 de junho a 15 de julho. Se o jogador principal da Argentina quebrar a perna, 15 de julho. Campeonato de surf tem janela. Claro, sabe que cara, a janela pode ter onda ou não. É pra ficar esperando as ondas. Mas, Marcos, mas que aí cara, que desagradável que tu tá sendo. Não, ele não valeu porque o gramado tá sempre ali pra jogar. Eles chegam um catarinense, cara. Um catarinense falando isso, cara. Do esporte mais praticado em Santa Catarina. O Porã vai defender o surf. O Porã vai defender o surf. Só um pouquinho, Porã. Cara, impressionante. E aí ficam 3, 4 dias, às vezes 5 dias de bobeira. Mas surfista que é surfista pega onda sem onda, cara. Ah, tem que ser Galo. Olha o Kelly Slater, cara. Kelly Slater. Aquilo não é esporte, né, cara? Aquilo é hobby, né, cara? É, vai querer dizer que rádio é profissão. Aquilo é passatempo, né? Kelly Slater é aquele, profissão, é aquele então. Cara que não sabe o significado da palavra celulite. Esse aí. Não conhece. 14:10, Victoria Beckham leva a filha ao médico. Nossa equipe não apurou qual era o médico. Era um pediatra. É o Conrad Murray. 16:11, Thiago Lacerda fica preso no trânsito. Ah, não. Como não? Não, ele é preso de intestino. Ficou com o intestino. A minha equipe tem as motinhos que elas vão se metendo pelo meio. Tava preso no engarrafamento, Thiago Lacerda. Temos fotos. E agora, questão de 11 minutos atrás. 11, Peter, 11? 11 minutos. Não mais do que isso. 11 minutos. Gravados. Era 18 e 7, galera. Não. 23 menos 11 é 12. É, 18 e 12. Boa, Joana Machado circula em aeroporto usando um macacão amarelo. Ela pode. Cores fortes estão na moda. Rodaica falou. Ela é celebridade, ela pode. Ex do Adriano Imperador. O nome disso é Color Block. É, né, Brito? Color Block. Color Block. A Rodaica falou ontem. Uma e vocês não ouviram. Preconceituosos, machistas. E homo. Pedófilos. Ela podia trabalhar com o macacão amarelo como sinalizadora do aeroporto. É verdade. Olha o Davi, hein? Olha lá em casa. Vamos falar que deu um brito hoje. É verdade. Bom esse Davi. É bom. Toda audiência agora falando que nem o Brito. Ok. É verdade. Ok. Paulinho Brito feito. Nossa, essa Joana Machado. Deu. O que mais, KG? Era isso? Graças a Deus, era isso. Quem que tá aqui? Vai, gente. Uma quedadinha aqui, tá? Boa, sexta-feira. Isso aí. Vai chegar na Mundo Gatinho, mas olhar pra ela do lado. Vai olhar pra ela assim, meu. Gatíssimas. Com você até a Word fica sem palavras, salada. Até o Word. O Word. Tu usa computador, gente? Só no, na Rádio do Alceu. Alceu Valença. Doutor Alceu? Doutor Alceu. Tô abrindo a laranja na Pretório. Você não é o zumbi dos Palmares, mas... Quilombo. Essa é boa. Gatíssimas, você não é o Googles. Googles. Mas tudo o que eu procuro eu encontro em você. Boa! Essa é boba nerd, né? Boa. Gatíssimas, já tenho você no MSN, no Orkut, no Twitter e no Facebook. Só falta ter você aqui comigo, tá? Olha! É fácil ter no MSN, né? Gatíssimas! Muito gatíssimas, balada! O meu amor por você é como divisões por zero, meu. Não pode ser definido. Bah! Ou senão existe também, pode ser do outro lado. Não existe, meu amor, por ti. Vou anotar aqui, então. Anotei. Tá. Quem mandou foi o Matheus Soares de Alvoradas, que manda um abraço pros primos. Quanto é que é 10 dividido por 0, o Geiso? 10 por 0? Imagina, tem 10 laranjas, vai dividir com 0 pessoas. Isso. Quanto é que é? Não divide. 10? Opa, mas não, é o Geiso, não é o Duda, é o Geiso. 0, meu. Tá, agora tu tem 10 tomates, vai dividir com 0 pessoas. Isso. Ah, não gosto de tomate. Ah, não, então, tomate é mais difícil. Vai daí, Marcos! Cartomante comunica o cara, olha que maravilha, nenhuma doença na sua vida. Olha! E o cara responde, maravilha, eu não sou médico, pô. Sou médico, pô. Como assim, mano? Como é que tu chega assim na minha boca? Ô, mano, o que ex-vocalista do Yes tá fazendo a capa da... O que ele tá dizendo que mede assim, ele tá com esse tamanho? Ele tá com... Não, porque na foto ele tá com as duas mãos assim, ó. Querendo dizer que... É o tamanho da minha esperança. Eu acho que ele tá medindo ali, ó. Olha, acho que ele viu o Ronaldinho no último vídeo. É o tamanho do Yes. Yes. Vai da vizinha, yes. Vai? É, tá bem grande aqui nesse e-mail. Foi passado pela produção. Certo. Por favor, não leiam essa mensagem no ar. Ah, tá. Então eu vou continuar. Boa tarde, Féter. Só um pouquinho, Porã. Segura aí, Porã. Vai, Davi. Boa tarde, Féter. Boa tarde. Não leia essa mensagem no ar. Ok, não sou eu. Quem vai ler vai ser o Davi. Moro em Florianópolis, sou ouvinte do programa há algum tempo. Preciso muito da sua ajuda, Féter. Tamo aí. Preciso muito. Hoje, no Pretinho das 13 horas, foi lido por ti, Féter, um e-mail de uma menina procurando o homem da sua vida. A simples informação que te peço foi ontem. Em que o e-mail foi enviado para a rádio. Por que ele pede? Explica o motivo. Em 11 de maio de 2011, foi lido também num Pretinho às 13 horas, uma outra mensagem dela muito semelhante a essa de hoje. Eu ouvi aquela mensagem. Nos correspondemos, nos conhecemos pessoalmente e começamos a namorar. Nosso namoro foi bastante intenso e nos apaixonamos rapidamente um pelo outro. Nós dois tínhamos a certeza de que havíamos encontrado as nossas almas gêmeas. Por motivos diversos e que não vem ao caso neste momento, eu terminei com ela. Ela sempre se declarou apaixonada por mim e me amando muito, inclusive depois do término do namoro. Ela me manda mensagens com frequência, reafirmando seu amor e dizendo que não tem espaço para outra pessoa em sua vida. Então, Magrão. Que ela não quer que a gente se perca pela distância e pelo afastamento. Recebi uma mensagem dela com esse tipo de conteúdo ontem mesmo. Vínhamos nos reaproximando devagar e confesso que eu estava me inclinando a voltarmos com o relacionamento. Por isso, me surpreendeu muito, Féter, ouvir a mensagem dela no programa de hoje. Ao revelar a ela que ouviu o programa, ela passou o dia me ligando e mandando mensagens tentando se explicar. E seu principal argumento foi de que a mensagem foi enviada em um momento de tristeza e confusão muito grande. Ela afirma que mandou outra mensagem pedindo que seu e-mail não fosse lido. Tarde demais. Então, se por acaso você tiver como me ajudar, me passando essa simples informação, poderei confrontar essa informação a data do e-mail. Como é o nome dele? Não quer dizer, né? Com o que ela está dizendo. Não. Imagino que talvez o e-mail não esteja mais disponível. Mas quem sabe você tenha visto a data. Não, mas o Magrão... O Amaral foi quem fez a mão, né? Ela tá certa, é porque chega muito pedido de oferta aqui pros classificados. A gente pode veicular 4 por dia, tá? Aí tem fila. Então chega a oferta, eu seleciono e vai pra fila lá pra baixo. Talvez esse e-mail aí dela tenha chegado há, sei lá, 3 meses. Não demora tanto. Não? Dá uns 30 dias de espera, vamos dizer assim. Então é possível que ela tenha mandado há 30 dias atrás. É possível. E aí nesse tempo ela quis voltar e tal. Até uma dica pra quem manda oferta pra cá, espera, né? Não é no outro dia. Claro. Demora uns 30 dias. Esses dias veio um iPhone 1 pra vender aí. 2007, um ano de uso. O cara tá vendendo ingresso pra... O show do... O Paul McCartney. Pois é. Não, mas ela pode estar falando a verdade, mas pode não estar também. Normalmente a mulher não tá falando a verdade. Eu ia falar, sabe como é a mulher. Pra saber se a mulher tá mentindo, se tiver com a boca aberta emitindo som, tá mentindo. Ô, cara, deixa eu dar um toquezinho aqui. Vai rolar nesse final de semana em Gravataí um grande evento pra arrecadar brinquedos, pra fazer uma criançada feliz e tudo mais de Gravataí. E tá faltando pra toda essa galera que tá organizando esse evento, empresários, uma galera que se reúne todo ano em Gravataí pra levar alegria pra criançada de Gravataí. Uma turma muito boa, muito do bem. Tá faltando pra eles, o que mais eles estão sentindo falta neste momento são doações de alimentos, doações de brinquedos para que eles possam dividir entre as comunidades carentes. Então você de gravata aí que queira ajudar a gente aqui nesse momento bacana de fim de ano, onde todo mundo quer, tem necessidade de fazer o bem, você pode levar sua entrega, seu alimento não perecível no Banco do Alimento da Avenida Centenário, número 87. Chega lá, fala com a dona Cecília. Diz que ouviu aqui no Pretinho, a gente liberando esse endereço. Então, na Avenida Centenário 87, em Gravataí, pra você levar lá alimentos não perecíveis. Vamos lá, audiência. Pra que a gente possa liberar esses alimentos pra quem não tem a mesma sorte que nós, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência pela sua contribuição. Avenida Centenário, número 87, em Gravataí. Chega lá no Banco do Alimento e fala com a dona Cecília. Certo? Certo! Boa. Show do intervalo, mas antes é isso, classificado! clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Meu nome é Rose e eu gostaria muito que vocês me ajudassem a vender o meu trompete. Ah, Rose do trompete? Eu tentei tocar, mas não deu muito certo. Olha, o Dirceu, por exemplo. O Dirceu nasceu com o dom. Ah, é. A gente vê, né? E esse é o segundo CD, esse é o... Isso daí não é aquela clássica, toca, né? Toca um hit do primeiro CD, Dirceu. Essa daí. Ah, clássica. Me emociona. Essa rodou o mundo, né? O mundo inteiro. Casamentos, velórios. Vive Disney. E hoje o Dirceu. Barreadas. Hoje em dia o Dirceu está sóbrio, porque o Dirceu já foi um alcoólico. É verdade. Né? E hoje em dia, aliás, parabéns, Dirceu, porque hoje é o dia do alcoólico recuperado. É, e como melhorou também o timbre. Timbre, a pureza do som, olha isso. Ó, tu vive disso, animal. Olha. Muito bom. Que maravilha. Supercine agora, Supercine. Isso é anos de estudo, cara. Anos, cara, demais, isso é verdade. Hein? Faz um Globo Esporte. Estudo de anos também, né? O esporte. Bom, enfim, a Rose quer vender, tentou tocar, mas não conseguiu. E agora ela tem outras prioridades na vida. Ela tá dizendo que o trompete dela está em ótimo estado. É da marca Veril. Ela quer tocar flauta. Quem conhece e sabe... Eu sou Veril, cara. Eu sou Veril. Minha mulher tá de prova aí. Rose do trompete, hein? A Rose do trompete disse que quem conhece trompete sabe que a marca Veril é o bicho. Veril! Então ela quer R$300, mas está aceitando propostas por este trompete. Tem tempo de uso aí? Quem tiver interesse... Ela comprou, mas não tocou muito, não. Tentou tocar, não conseguiu... Então, ou seja, é um trompete muito pouco usado, né? Tentou tocar o trompete, não conseguiu, hein? Comprou quando esse Eu acho trompete? Que esta questão é irrelevante. Tá quanto tempo com ela? É irrelevante, né? Porque o meu sonho é tocar trompete. É mesmo? Então manda um e-mail lá, vendotrompete@hotmail.com. Vou mandar pedido fotos agora. Bom, isso? Do trompete ou da Rose? Mande da Rose foto primeiro. Do seu da Rose tocando o trompete. Passou pela boquinha dela, né, cara? Pode mandar uma foto do seu trompete. Gostaríamos de pedir a gentil e amada ajuda de vocês. Estamos querendo vender o nosso tão sonhado xodozinho. É Hotmail, vendo trompete. É vendotrompete@hotmail.com. Mais alguma coisa? Não, Marcos, agora, nesse momento? Manda foto. Xodozinho. O xodozinho, por anos babamos por ele até realizar nosso sonho. O que seria, homem? É um estilo amarelo 2008, modelo novo, lindão. É completaço, tem DVD com tela de 7 polegadas, teto solar Sky Window, bancos em couro, pintura impecável, IPVA quitado. E não é porque é nosso, mas está impecável mesmo. Quem tem um estilo sabe do que a gente está falando. O carro é muito bom, amarelo então é presença. A bota presença. O motivo da venda é que estamos começando a construir a nossa casa. Opa! E precisamos de grana para este fim. Se alguém tiver interessado, manda e-mail então para vendoestiloamarelo2008@gmail.com. Estilo com dois L's? Estilo com um L só. S no início, né? Estilo amarelo 2008@gmail.com. Vendoestiloamarelo2008@gmail.com. Peter, meu querido. Oi, fala, homenzinho. Tudo pode, tudo vê. Aquele que é o único. Bebeu. Ganhei agora aqui. Tava aqui, não. Ganhei. No armazém. Bebeu. Do Oliveira. Oliveira agora? Oliveira, brigamos ali com o Brigadão. O pessoal bom ali brigou. Não, o Oliveira tinha um Oliveira. Oliveira é do lado ali. Só que não tem cozinha. Então ficamos só no trago. Só não bebe, não come nada. Não come nada. Mas nem um salame tem. Ah, de vez em quando, esses dias, nós pegamos um gurizinho que tava ali, correndo pro lado pro outro, fazendo pequenos furtos. Uhum. É, chamamos ele de 6 anos ali, falamos assim, ô, vai ali no Porto do Sol Gaúcho, que nós brigamos com o dono. Vai ali no Porto do Sol Gaúcho ali e pega uma friturinha pra nós. Aí lá foi ele, trouxe torresminho, né? Não, passar o dia todo só na cachaça. Só na cachaça, uma hora bate, né? Dói aqui, ó. Aqui atrás, aqui, ó. Ô, meu, tu conhece o pessoal da Banda Alheia lá de Santa Catarina? Banda o quê? Banda Alheia. Bandaleira? Banda Alheia. Banda Alheia? É. Eles vieram, eles trouxeram CDs pra ti e pro Fetter. Opa! E pro Fetter. Só conheço os caras de banda Bandaleira. O vocalista me disse que encontrou o Fetter em Uruçanga, mas ele estava em estado alcoólico. Quem? Eu? Denúncia! Não, peraí. Ah, Não era o Peter. Só um pouquinho, Davi, por favor, pode explicar a situação? O Peter estava em Uruçanga. Atenção, pessoal, Peter em Uruçanga. Como uma bandeirante. Sim, estava, até porque estava dirigindo. Bandeirante! Quem estava detonado era o vocalista da banda alheia. Detonado. Detonado. Ele deu um CD. Me deu, vim ouvindo, pra não dormir, vim ouvindo. Tirãs. Pois agora eu tenho aqui os CDs pra ti e pro Almir. Pô, demais. Vamos ouvir, cara. Ele sabe pra quem dá um CD. Vamos ouvir o som da banda alheia. Almir, eu quero te dar uma sugestão. Enquanto comemos esse biscoito da... Zezé. Isso aí. Obrigada, galera da Zezé. Semana passada a gente falou da Zezé mandaram, aqui. Eles mandaram biscoitos. Muito obrigado. Passamos a tarde empapuçado de biscoitos. Vocalista da bandalena, não é? Outro. Olha só. O Gordo Ronaldo, né? Não é Gordo Ronaldo. Olha só, nós temos um produto aqui. Não sei. Vamos pro produto? Deixa eu te falar uma coisa. Quero te dar uma sugestão de local. Tu me dá sugestão. Sim. De local do quê? Sim. Ah, do Fetterfest? Não, querido. Quando tu brigar ali com o Araújo, como é o nome do Oliveira, bar novo? Oliveira. Quando tu brigar com o Oliveira ali, eu quero te sugerir que tu passes a ocupar lá as imediações, lá no Bonfim, a fruteira Mãe Preta. Opa! Fui lá. A Mãe Preta, os meus amigos, eles vão te acolher muito bem lá. Comprei uma mexa estragada lá numa... Não, fala assim. Estragada, muito madura. Não. Mãe Preta não. É que nem ali o Pouso ao Gaúcho. Vê se pode. Quer cobrar de nós? Vamos todo dia lá. Como assim? O cara quer nos cobrar. Mas como assim? Que devia cobrar dele? Mas tu vai lá todo dia, consome os produtos do cara e não quer pagar, rapaz. Mas ó, nós estamos dando público pra ele. Mas que público? Tá dando prejuízo pra ele. Mas estamos dando público, estamos dando gente lá, tá movimentando. O que é de um negócio sem gente? Sim, mas o que a gente vai fazer no negócio? A gente consome. Gente que não paga, não paga. Vamos pro produto. Vai pro produto. Gente, tu já deu esporro na cara da tua mulher? Alguém aqui já deu esporro, tu já deu esporro. Tu tá vendo xingar a mulher, é isso? Nunca, sempre fui xingado eu. É, só ela te esporreia. É. Porque, olha só, você que sempre dá esporro na sua mulher, porque ela veio com os pneus tudo branco, sabe, põe um pneuzinho branco. Sim. Do meio fio. Tentar estacionar no meio fio ali. Sim, eu já dei o carro com o pneu branco pra ela pra isso. Nós estamos lançando o pneu... Roda branca. Olha aí. Saiu da frente. Eu saí da frente dessa aí, Almir. Mas tu comprasse de onde? Na Almir. Almir que tem mania. É. Exatamente. Foi lançado agora. Dia dos namorados, 12 de junho. Uhum. Agora. Levamos lá o helicóptero que o Feto contratou. Jogamos pétalas e 4 pneus lá de cima. Isso aí, exatamente. Helicóptero. Infelizmente acertamos a senhora Cecília. A senhora que estava ali passando embaixo, mas já está bem. Infelizmente faleceu. Não, já está bem ela. Está bem com Jesus. A senhora Cecília. Está bem com Jesus. Senhora Cecília. Eu não tenho nada a ver com a Cecília. Felipe. Agora que eu me liguei da Cecília. É a sogra. Ela veio de Gravataí. Não, cara. Veio de Gravataí. A Cecília é a senhora de Gravataí lá da Central dos Alimentos que vai receber as doações da galera, rapaz. Dona Cecília, obrigado, dona Cecília. Achei que era a tua sogra. Desculpa. Felipe Bortolato que mandou. Show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho aqui na Atlântida. Atlântida. Atlântida. Atlântida. Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, 13 minutos para 7. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado também Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big, da Milena Moda está nas ruas, escolhendo o Pretinho para divulgar seus produtos. Que privilégio! Por falar em privilégio, doutor Alceu. Casaferini Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola na Sosta. Doutor Alceu, rapidamente um bate-papo aqui de consumo interno. Na semana passada, nossa querida colega Johnny, da executiva de contas aqui da Atlântida e tal, que atende a Perini, perguntou pra nós via e-mail quantas garrafas nós queríamos e de qual espumante não da Perini. Não é de consumo interno, então vamos... Não, é de consumo interno, mas eu queria consumir a nossa audiência tá com a gente aqui e tal. Eu pedi 12 garrafas, doutor Alceu, eu só recebi uma. Onde é que estão as minhas outras 11? O senhor saberia me dizer, doutor Alceu? Não tem noção, doutor Alceu. Ah, o senhor não tem noção, doutor Alceu, o senhor tem certeza parece disso. Parece que a concorrência tá mandando aí. Como assim, cara? Concorrência. Não, não chega com ele. Doutor, o senhor pode, por favor, providenciar as minhas outras 11 garrafas de espumante Perini? Alguém bebeu. Olha, estranhamente, ali no Bar e Armazém Pôr do Sol Gaúcho tem 12. Estão vendendo Perini ali? É, 11. Eu pedi 12 e ganhei uma, mas, então tem outras 11 flutuando ali, no lugar. Ali vende que eu ganhei Perini. Vendi. Ah, é Perini ali. Bota um B a caneta na garrafa. Porque chinelagem poca é bobagem. Perini Rose. Que é isso? Cara, abraço, galera da Perini, tamo junto. É o bar da Dona Rose, porque embaixo vem Rose. Ah, Rose. Não é Rose, é Rosé, cara. Ah, é Bri Rosé, entendeu? O cara vende meio fanho. Olha, Perini. Vou te falar. Ah, é bruto, é muito bruto. É Bri. Ah, é Bri. Pode falar Brute também, não dá nada. Nem o queijo. Queijo Brito. Não, aí é Brie. É o queijo Brito. Vamos lá, doutor Alceu. Doutor Peter, olha só o que pode acontecer, doutor Peter. O que, que pode acontecer, doutor Alceu? Tudo pode acontecer. O Ipatinga vai desistir da Série B, doutor Peter. Caramba. O Criciúma sobe. Não. O Criciúma já tá na Série B. A Chapecoense. Olha a Chapecoense. Ah, claro, estava na mesma chave da Chapecoense. Cara, que boa, hein? Três times na Série B. Chapecoense, Criciúma... E Avaí. O Avaí, não, Joinville. Joinville, quatro. Caraca, quatro times catarinenses na Série B. 25% de chance de ter um na Série A de novo ano que vem. Tomara. Não, menos. Tá, mas e é certo isso? Muito sincero, né? Bem baixinho, mano. Muito sincero, cara. Tá, mas como é que vai ser isso aí, doutor? Mas é certo que vai desistir? Não, mas é cogitação, mano. O pessoal deixar pra cá já tá, né? É cogitagem. Daí alvoroto. É só cogitagem. Na verdade é mais de 25%, né? Sobem 4, né? Não, são 20 quatro. Clubes. Olha, são 20 clubes. Peter, bom de matemática. É uma chance a cada 5. É um quinto. 20%. É 20%. É quase, menos. Era quase 25. É verdade. Doutor Peter! O Zé Roberto vai pro Bahia, doutor Peter! Do Inter? Olha, boas companhias no Bahia. É verdade. Se acharam. Mas é a família Alberto, não é? Caraca, olha o Bahia. Se acharam, hein? Em Salvador, hein? Ah, se o Cachaça não tivesse ainda se despedido do futebol, hein? Que coisa, hein? Olha o Leandro, aquele que tava no Vasco, tá voltando pro Grêmio. De repente o Bahia pode ser um bom destino, né? É, tá mesmo, era aí, doutor Pedro. Tá bem, doutor Alceu. Chama o doutor Maurício aí que ele tem um negocinho pra nos falar. Doutor Maurício! Fala, doutor Alceu. Doutor Pedro quer falar com o senhor. Ah, obrigado, doutor Alceu. É pra ti aí, Amaral. Obrigado, doutor Alceu. Um abraço. Esse Motorola é pra mim? Não, não, é pra tu falar desse Motorola pra gente aí. Ah, eu pensei... Vende esse Motorola pra audiência, Amaral. Pensei que tu tava me dando esse Motorola aqui, EX119, desbloqueado, dual chip... Câmera 13 megapixels. 13? 13. Não, não existe celular com 13 megapixels. Pois é, eu fiquei apavorado, né, galera? Não, 13 é regular, é normal. Ah, sim, é ótimo, excelente. Ótimo. Tem Wi-Fi, tem rádio, que dá pra ouvir o Pretinho Básico, MP3 player, cartão de 2 GB, dual chip e teclado QWERTY, e é o mais fininho do mercado. Boa! É o teclado QWERTY. Sabe quanto é que é o preço disso aqui, cara? Deve quanto? Ser. Fala pra nós, Amaral. Vai, 1 milhão. Não, ué, eu já me perdi, tu falou tanta coisa que eu já me perdi. Adivinha, olha... Não, meu! Cara, é... 500... Quanto é que tu acha que é, Jesus? Por menos de 500 não sai. R$1.000. É, tem ali, é uns... 750, Maurício, mais ou menos. É porque é um baita aparelho, né, cara? É um baita aparelho, não pode ser por menos de 500. 750. Eu não dou nada, grande dinheiro, mas 780. Da 1.000, quanto é que tu paga? Tem que ser 10 mais, pau! Tem que ser mais que esse valor aqui. Eu concordo com o Almir, tudo tu pode comprar por 10 pau. R$509. R$509? Eu não acredito. Aí tu achou muito. Não, tá. Eu achei pouco. Aí são tu pode 10. Pagar em 10,50 com 90. Não. Dá pra comprar 100 maços de cigarro. Geizô, é R$509. Sim. Se pagar 10,50 com 90, quanto tem de juros, Geizô? Tempo. Como é que é, meu? Fala só a palavra zero. Que dureza. Zero, meu. Zero. Aí! Muito bom, é, Amaral? Onde? No Big. Que beleza. O Big que vai nos levar mais uma vez na casa do ouvinte, hein, cara? Sim, você pode entrar no site da Atlântida e participar da promoção Eu Quero Pretinho na Minha Casa? É só completar a frase Eu Quero Pretinho na Minha Casa. Por quê? Paraná. Até o dia 11 de dezembro você pode participar no site atlantida.com.br. Muito bem. Eu gostaria de falar rapidamente aqui da irmã Angélica. A Madre Angélica. A Madre Angélica era muito querida e admirada na região onde morava, onde trabalhava. Lembro da Madre Angélica. Cumpria uma rotina diária de visitas a famílias pobres, levando não só o conforto espiritual, mas também roupas, remédios, utensílios novos, usados. Nessa época de fim de ano é muito legal a gente falar disso. A Madre Angélica nunca tinha um real no bolso. Pobrezinha. Tudo que distribuía era proveniente de doações. Igual o Deco. Uma das doações mais significativas, Almir, que a irmã Angélica recebeu foi uma picape velha. Uma picape antiga. Uma caminhoneta. Uma camona. Certo dia acabou a gasolina da picape, certa de que conseguiria uma doação de alguns litros de gasolina em um posto próximo. A madre procurou algum recipiente em que pudesse recolher o combustível e então depois despejar dentro do tanque da camona. Acabou achando um penico velho, onde, pelos seus cálculos, um urinol onde se faz xixi e cocô dentro, Geis. É muito antigo, tu não lembra, não conhece. Pelos seus cálculos, caberiam uns 5 litros de gasolina lá dentro. Pinicão. 15 minutos a pé para ir até o posto, uma conversa piedosa com o dono do posto, 15 minutos para voltar até a picape e o problema estava quase resolvido. Olha. Madre Angélica abriu a tampa do tanque de combustível e estava iniciando o abastecimento quando um enorme caminhão parou logo atrás da picape. O motorista ficou observando aquela cena, a freira derramar o conteúdo do pinico no tanque. E acabado o abastecimento, terminou o ato, o gesto ali, a Madre Angélica entrou na picape, bateu a ignição, engatou a primeira e foi-se embora. O motorista, atônito, comenta com seu ajudante. Mas vai ter festa na cadeira! O líquido amarelinho, né? É o xixi. Cara, xixi de freira, meu. Eu tenho uma boa aqui. Vai, Davi, então. Eu tenho uma muito boa. Deixa eu aproveitar, né, Davi, já que tu tá aí, né? A Jéssica, que... Vai que amanhã não tá. Inteligentemente... aliás, amanhã não vai estar, amanhã é sábado, né? Nenhum de nós. Amanhã a gente vai de ônibus. Amanhã a gente vai de ônibus pra Xaxim. Tá na reprise, é. Ah, sim. Ela inteligentemente intitulou o e-mail dela, Maurício Lindo. Inteligentemente. Então ela disse, meu nome é Jéssica, tenho 20 anos e estou com um problema enorme. Sim, é um problema enorme e não um enorme problema. E vocês vão entender por quê. Tchê, eu queria ter um problema enorme. Te arrumo um. Rapidinho, te arrumo um. Ah, vou querer, hein? Mas quanto que tu vai me dar? Ah, meu Deus. Há 11 meses, a Jéssica conheceu um rapaz. R$1.000? Puxa, meu, ó, é o 20. Estamos negociando aqui, mano. Há 11 meses conheci um rapaz, o nome dele é Pietro. E ele tem 25 anos. Pietro não é nome de homem. Que isso, cara? Cara, que isso, cara? Não é, cara! Como que não é, cara? Como é teu nome? Pietro! É Pedro, pô! Entendeu? Não, Pietro, cara, tu tá enganado, cara. O nome do cara é Pietro, pô, né, Pietro é nome de homem e Pietra é nome de mulher. O menino que tá te ouvindo que tem esse nome. Sem dúvida, apostado. Tu tem 500 mil Pietro te ouvindo agora, então. E até umas crianças. É a primeira vez que se fala merda nesse programa. Foi a primeira vez que alguém falou agora uma merda. Desculpar e falar pior, isso, né? Pior, e deve ter uns Pietros crianças aí. Exatamente. Eu sei. Então ainda tá tempo aqui no cartório. Estamos ouvindo e não sabem ainda que são gays. Que isso? Você, Pietro. Cara, tá, por favor, né? Por favor, cara. E aí, parece que enfim, calma, enfim, que o Porã tá falando. Enfim, o nosso... Porã nosso... tá defendendo os Pietros. Só um pouquinho, Porã. Segura só um pouquinho. Deixa o Porã falar ali. Olha aí, Porã. Pietros. Dizem nosso... que tem um primo. Deixa o Davi Vontou, falar, meu Pietro. Vontou, meu. Tá bom, Porã. Cara, por falar em Vontou, meu, tá, eu vou te jogar essa lata de Coca-Cola. Tá, então, bom, o nosso Porã. Machão Pietro. Nosso machão Pietro. Machão. Nome de homem, nome de homem. Tem 25 anos de idade. Desde então começamos a ficar. Porém. Nunca. E o nunca botou em caixa alta. Nunca passou disso. Aí, ó. meus caros amigos. Minha tese está sendo comprovada. Nunca saiu do zero a zero. Olha aí. Não sei se o problema é com ele ou comigo. mas não foi por falta de tentativa. Olha o Pietro! Inclusive... olha o Pietro, acho inclusive, que olha. Eu já Pietro fui Amaral. Bem claro, já disse, vamos, Pietro. E sabe o que ele me disse? Ele disse, o que, que o Pietro disse? Ai, calma, vocês estão indo rápido demais. Meu Deus do céu, ele tem 25 anos. Pietro! E ela disse, rápido demais, esperando há 11 meses. O que eu devo fazer? Ai, só para lembrar, estamos só ficando, não deu fidelidade a ele. Ele está há 11 meses sem sexo e eu não. Ah, que safada, maluco. Aí, ó. Peraí, mandou e ela foto. Mandou fotos que estavam aí. Maurício, era Maurício. 10. É, 5 e meio, né, cara? Puta, 5 e meio? Bom, Maurício é cruel. 6 e meio, cara. Maurício é Aracide Almeida, cara. A festa aí, cara. 5 e meio. Mas qual, o que que aconteceu? Muito novinha? O vestidinho, cara. Vestidinho. Manda outra, Jéssica. Abstrai o vestidinho. Manda outra sem o vestidinho. Tira o vestidinho, Amaral. Ah, talvez leve a nota, daí. Não. Mas então a Jéssica pergunta o que ela deve fazer que ela deve para o fazer, caso. Porã, o que tu acha, Porã? Boa. Olá, pessoal. Muito boa. A gente vai brincar de Porã presente não, até hoje, o fim das férias acabou, do Porã. Acabou? Acabou, meu. Acabou o programa. Vem aí a voz do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã, 1 da tarde, no modo replay do Pretinho Básico. Valeu, bom fim de semana. Tchau. Jéssica, troca de homem. Fica com outro, dá pra vários.